Essa galera do Bazão conhece. Aô, trem! Um abraço pro meu parceiro Elias Wagner. Relembrar é viver. Vem! Sei que já são altas horas, é tarde demais pra te incomodar. Estou aqui desesperado, louco, apaixonado, querendo lhe falar. Estou na esquina de uma rua, em um orelhão, a te ligar. Mas a minha preocupação é meu cartão não dá. E como já é madrugada, outro cartão também não vou poder comprar. Eu sei que já estará acordada, posso ouvir. Está no telefone nada, diz pra mim. O tempo vai passando, amor, e as unidades vão baixando. Você nunca me diz alô, e os meus olhos vão chorando. Tenho tanta coisa pra dizer, tanto tenho pra falar. E os segundos passam de repente, e eu sei que não vai dar pra tudo falar. Mais ou menos quero te dizer que sem você não quero mais ficar. E a minha esperança é ouvir sua voz dizendo: amor, não vá. Te preciso dentro do meu coração. Tô morrendo e a doença é solidão. Amor, deixa eu te amar. Quem sabe canta aí? Se ainda me ama, me diz alô. Eu tô cansado de te procurar, amor. E se quiser falar, que fale agora, ou nunca mais poderá falar. Só te peço que não vai se arrepender depois. Quando a distância existir entre nós dois, eu não vou voltar. Restam só 6 unidades, esse meu cartão. E 2 é pra te dizer que lá distante vou morrer de saudades e solidão. Bom, mais 2 vou te embora. Fala comigo. Depois de um grande amor, será que o sentimento acabou? Não acredito. Só 2 unidades restam. E 1 é pra dizer que te amo mais que a minha vida, mais que o meu coração, mais do que eu. E se você não disser alô, então a última é pra dizer: adeus, amor, adeus, amor, adeus, meu grande amor. Desse meu cartão. E 2 é pra te dizer que lá distante vou morrer de saudade e solidão. Com mais 2 vou te embora. Fala comigo. Depois de um grande amor, será que o sentimento acabou? Acredito. Só 2 unidades restam. E 1 é pra dizer que te amo mais que a minha vida, mais que o meu coração, mais do que eu. Mas se você não disser alô, então a última é pra dizer: adeus, amor, adeus, amor, adeus, amor.